da rede os meus pés de um lugar tão escuro. Livrou-me do horror da tristeza que há neste mundo e deu-me a certeza da paz, fazendo surgir uma luz. E hoje conheço o seu nome, é Cristo Jesus. Tirou-me da rede os meus pés de um lugar tão escuro. Livrou-me do horror da tristeza que há neste mundo e deu-me a certeza da paz, fazendo surgir uma luz. E hoje conheço seu nome, é Cristo Jesus. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Pois os meus pés num lugar muito espaçoso, tirou todo o mal dos meus olhos, da alma e do corpo. Hoje os meus tempos mudaram e eu sou feliz. Tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis. Casa fortíssima, para aquele que crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Pois os meus pés num lugar muito espaçoso, tirou todo o mal dos meus olhos, da alma e do corpo. Hoje os meus tempos mudaram e eu sou feliz. Tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis, que é tudo que eu quis. Casa fortíssima, fortíssima, rocha inabalável, cidade segura.